Não, como foi essa história dessa música que tu fez para a Né? ex-mulher, né? Tinha, porque agora no mês de inverno agora, pelo mês de maio, né? Aí eu sonhei com minha ex-mulher, né? E na hora que eu sonhei, eu tava sonhando, aí aquilo foi uma coisa que passou, não era mais ela. Era outra. Mudou a cara. Sim, mudou. É, A aquilo foi pessoa. assim, um pesadelo, assim, né? Aí não era mais ela, era outra. Mas o mesmo jeito dela. Corpo dela, era ela, mas que não, aí já mudou no sonho, não era mais ela. Aí eu despertei, né? Eu despertei e, sei lá, umas horas da noite, que eu não olhei no relógio que hora era, né? Tava tudo silêncio, aí eu fui. Me lembrei do sonho, quando eu acordei, me lembrei do sonho, né? Aí fiquei lá em cima da cama. Aí veio o samba pra mim, e veio a letra e veio a música. Quando o dia amanheceu, aí eu fiquei lá bolando lá na cama, tudo calmo, não tinha zoada nenhuma, e eu fiquei lá, gravando ela na memória, a música e a letra, né? Aí quando o dia amanheceu, e eu nunca me esqueci dela, aí pronto, eu fiz o samba, né? É, por isso eu vou cantar o Ah, tá. samba. Sonhei com ela, foi um pesadelo. Aquele corpinho igualzinho dela. Sonhei com ela, foi um pesadelo. Aquele corpinho igual dela. O povo diz que sonho é ilusão. Ficou confuso o meu coração. O povo diz que sonho é ilusão. Ficou confuso o meu coração. Eu sonhei, eu pensei. Em fazer o samba quando eu acordei. Eu sonhei, eu pensei, de fazer o samba quando eu acordei. Eu sonhei com ela, foi um pesadelo, aquele corpinho igualzinho dela. Eu sonhei com ela, foi um pesadelo, aquele corpinho igualzinho dela. Hoje o sonho foi esse, e aí eu tirei a música, né? O samba, né? Tirou logo de manhã. Eu tirei logo lá em cima da cama, logo Aí lá, eu tava deitado. ficou pensando Eu logo. pensando, aí tava tudo calmo, aí lá eu meditei, aí eu tirei, né?